ladrão sente só. Só. A minha sina é B.O. E nem tente me parar. Deus. Só Deus pra me julgar. Eu quero ver os mano e as mina balançar. Balançar. Aí, parceira, tiazinha, desce o morro gritando: é guerra na favela. Tem um dos nossos no chão da viela. Dois malucos discutiam sobre time de futebol: o corintiano, o palmeirense. Qual que é dessa gente se destruir com as coisas negativas, com o sistema? E põe por aí. De repente, ouço tiros e o maluco sai a milhão. Revólver na mão, camisa manchada. E eu sem entender a treta, porque voltei alguns passos, olhei pra trás. E o mano agonizando, morreu sem paz. Vai viver outra história, vai morar em outro lugar. Vai conhecer Jesus ou o demônio, sei lá. Em quem confiar, a arma é pra matar. Puxou, tem que atirar. Cara Pérez, Contini, Martini. É bica amarga, falsidade no cine. Revolve Taos, Maluf e é Globo. São coisas negativas pro meu povo. Você tem que se ligar, ladrão. Que o crime, a arma, a droga é suicídio pros irmão. A Rosa então vai enfeitar seu caixão. Liga aquele mano, parece um moleque pedindo uma bala. Ou estilo aquele outro alisando a PT. Vai mostrar sua coragem, ele vai se envolver. O playboy que se curte, a polícia também. Vai mostrar disposição, iguais a ele. Foram vários pro caixão, outros pra detenção. Eu vou pedir um pouco mais de justiça, um pouco mais de amor. E pro detento, pro maluco armado. Respeite seu mano, não se julgue o mais. Não morra sem paz. Ouço o crack ruído no gatilho. Vacilou, levou tudo, toma tiro. Ouço o crack ruído no gatilho. Vacilou, levou tudo, toma tiro. Ouço o crack ruído no gatilho. Vacilou, levou tudo, toma tiro. Ouço o crack ruído no gatilho. Vacilou, levou tudo, toma tiro. Toma tiro. Um, dois, três. Mortos de uma vez, periferia, chacina, favela. Expressão de alegria na burguesa. Cadela, decepção na irmã, disseram. Trago no malboro, alivia a tensão. Lembranças que dói, eles façam nosso povo acreditar em herói. Guga, Rubens, Barrichello na Ferrari em ação. Nada a ver com nosso povo ladrão. Eu falo do mano esquecido na cela. Na rua, guerra que há na favela. Todos 5, 7, 2, 8, 8 ou 16. Chegou sua vez, irmão contra irmão, é só choro na canção. Ouço crack, ruído no gatilho. Vacilou, levou pum, toma tiro. Eu sinto a falta do amor em cada morador, em cada barraco. O abandono do governo, desprezo pra sua mãe, irmão, que te levanta do chão. Quando você cai, chora sem parar. Quando você vai, tranco da rocha, minha quebrada. A polícia na surdina levou um tapa drogado. Eu digo mais, mano, fodeu, morreu sem paz. Vários tiros, vários chutes na mata em Mariporã. Não existe sorriso, é difícil alegria. Eu vejo a marca da dor na periferia. É só um mano baleado, rodeado de criança. Coberto com jornal, choro na favela. Esqueço o revólver, você é importante pra nós. E também pros seus pais, não morra.